cara de 100, cara de 100. Quero que quero que cara de 100. Pra encher o aquário, aumentar o salário, o nível bancário. Ou cara de 100, cara de 100, cara de 100. Quero que cara de 100. Pra encher o aquário, aumentar o salário, o nível bancário. Ou quero, eu cara de 100, cara de 100. Pra encher o aquário, aumentar o salário, o nível bancário. Ou cara de 100, cara de 100, cara de 100. Pra encher o aquário, aumentar o salário, o nível bancário, eu quero. Eu quero a de 100 completar a coleção, fazendo aumentar minha fauna. Multiplicar animais em xixão pra prender na minha conta bancária. Fazer meu bolso de aquário, vários cardumes de toda a minha roupa. O rap game virou pescaria e agora eu vim pra buscar as garupas. O chefe entende da coisa, eu tenho um dom para o negócio. Na cabeça 1 milhão de ideias, mas meu coração é meu único sócio. Não quero isso tudo pra mim, senão vou tá sendo um injusto. Uma parte pra minha família e o que resta é pra cobrir os custos. Vivo no limite por vim de um mundo onde sonhar é pecado. Me crucificam pois quero o melhor, com pobreza não sou conformado. Miséria nunca foi derrota, mas também nunca foi um orgulho. Eu vou construir meu castelo e se precisar eu carrego o entulho, nega. Quero cara de 100, cara de 100. Quero que cara de 100. Pra encher o aquário, aumentar o salário, o nível bancário. Ou cara de 100, cara de 100, cara de 100. Quero que cara de 100. Pra encher o aquário, aumentar o salário, o nível bancário. Ou quero, eu cara de 100, cara de 100. Pra encher o aquário, aumentar o salário, o nível bancário. Ou cara de 100, cara de 100. Cara de 100, pra encher o aquário, aumentar o salário, o nível bancário, eu quero. Zidane.